Coração é o ditado. E você não quer ver nem tem escutado. Tô batendo, batendo, mas cê não atende. Tô apanhando, apanhando, pô, me defende. E essa bad, hein? E essa bad. Na verdade, cê sabe cê que sabe. Esse vazio chama saudade. Cê quer ser de ferro, só que eu sou de carne. Sou só uma bomba, você que desarme. Ela foi embora e agora pulso em câmera lenta. Assim teu amigo do peito aqui não aguenta. Cê nem esquenta, só ouve o orgulho. Me deixa gelado, mais frio do que julho. Uma relação nem sempre é paradisíaca. O amor e suas paradas, quase cardíaca. Ame e não quer se entregar, né? Pagar de durão, eu quase infarto com essa separação. Esse som. Dizem que coração de vagabundo bate na sola do pé, né? E o peito fica como? Vazio. Faz um tempo que eu tento e cê nem quer ideia. Tá fechado pro mundo, parecendo a Coreia. Não quer me escutar, se pudesse me bloqueava. Odeio tentar, se eu pudesse eu só amava. E aquela lágrima lá que cê deixou escapar, vendo as fotos dela pelo celular, nem as mensagens do Whats cê quis apagar. Diz que não tá nem aí, quem que cê quer enganar? Toda noite cê dorme, eu fico acordado, trampando, pulsando e cê deitado. Às vezes até parece que cê esquece que eu tô aqui dentro, sou o seu GPS. Esse sonho